Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe, uma sessão de audio-hipnose. Estamos de regresso à antena da SPSR e vamos começar com uma banda sonora. Pertence ao filme Annihilation, obra de Garland, banda sonora da responsabilidade de Geoff Barrow, conhecemos-lo por ser um dos fundadores dos 47, e também de Ben Salisbury, ele que nos oferece música para documentários, filmes, mas também discos de Beyoncé, um homem estilisticamente multifacetado. A banda sonora encaixa na perfeição na atmosfera misteriosa, intensa e também escura de Annihilation, de Ben Salisbury e Geoff Barrow, a abrir o tema-título. Boa noite. Bem-vindos. Thank you. começámos com o tema-título para a banda sonora do filme que está a dar que falar, banda sonora de Ben Salisbury e Geoff Barrow. Seguimos com Rival Consoles, o projeto de Ryan Lee West está de volta em 2018 com Persona, single de avanço One Travel. Persona, um título inspirado, claro está, numa obra de Ingmar Bergman. Continuamos depois com mais uma novidade, Prairie, pertence ao multi-instrumentista e produtor Mark Jacobs, holandês, de After the Flash Floods, os sons exploratórios Hayashi Clock. Continuamos na geografia holandesa agora com Nadia Struijvic. Ela também edita pela Deno Valley Records, traz-nos uma espécie de techno ambient, tudo em Where Are You? Vamos ouvir Bizarre. Thank you. Thank you. Voltamos à banda sonora de Annihilation. Tem também por lá o toque de Moderat, o grupo constituído por Sasha Ring, o Sr. Aparat, e também os membros dos Modes Elector, Gernot Bronsert e Sebastian Cesari. Ouvimos de Mark. Seguimos agora com a dupla Mark Bird e Andrew Thompson. Sons ambiente trazidos pelo Zamok Elm. Thank you. Primeira vez por aqui dos Future of Forestry, uma espécie de ensemble liderado pelo produtor Eric O'Young, uma banda que nos transporta para sons eletrónicos, também acústicos, tudo à volta da música ambient, dos Future of Forestry e do disco deste ano Union Eclipse. Ouvimos logo a seguir o projeto do português, produtor e compositor Elvio Rodrigues. É madeirense, vive em Lisboa. Sons ambiente com gravações de campo e com o piano como protagonista da edição do ano passado, saiu em março. Before I Return to Dust, Please Let Me Be More Than This Fleck of Dust in the Air. Para até ao final desta sessão, seguirmos com Alvanoto e Ryuichi Sakamoto, gravação ao vivo de uma instalação a propósito de uma obra do arquiteto americano Philip Johnson, tudo registado e com o título Glass. Seguimos com Alvanoto e Ryuichi Sakamoto. Sons finais, Alvanoto, alemão Karsten Nicolai. Há muito que trabalha com Ryuichi Sakamoto. Lembrar a banda sonora do filme de Alessandro Iñárritu, The Revenant, e também discos como Virion. Sons finais, tema-título longuíssimo, 36 minutos, Glass. Ouvimos um excerto, claro. Dizer-vos que este programa, depois de tocar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes, no sítio do Entrans. Encontram também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Boa noite, até à próxima emissão.